Vem descendo na representação, Daniel do acordeão. Segura o véi. Gene derramando. Bora, minha banda. Abraço, meu amigo Alain Delon, Capanema, Pará. Em nome de produtos, tio Pedro, Atacadão do Carlito. Segura o véi. Sua traição ficou marcado na minha mente. Adeus, me perdeu para sempre. Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Mulher bandida, não tenho pena. Mulher bandida, não tenho pena. Agora me livrei de você, mulher bandida. Não chore, não chore. Você não presta, você não presta. Mulher bandida, não tenho pena. Mulher bandida, não tenho pena. Da representação de Piradas, do prefeitão Cláudio Barroso.